Eu sabia que esta obra estava com problemas, todos sabemos, aliás, consideraste, toda a gente sabe. O senhor foi apanhado a tentar fazer bem. Não quero aqui criticá-lo e fiquei aqui dizendo que nunca aqui trarei esse problema à Câmara para fazer política com problemas que são de cariz social e neste caso, de educacional, para fazer política. Era acho que não é de uma pessoa de um pouco caráter. No entanto, uma questão dos parafusos, eu garanto que percebo, porque sou metalúrgico e posso ajudar-se caso o senhor precisar, porque percebo mesmo a fundo desse. Agora, faltou-nos se calhar a todos um parafuso quando andávamos com isto para a frente.